Brasil, ativo 61, Patrulha. Botão 3198, reautorizado descida agora para 4.000 pés, ajuste a 0.16 e redução agora para 2.00 nós. Afirmativo, 4.000, 1.0, 1.16. Né, meu, 1.40 para pacote. Afirmativo, Oceania 1.40, copia. Oceania 1.40, atualizado. Serra Bravo, Mike Rush, via Atas, Luno 7, Orago, após direto, nível 350. Decola da pistão no zero, curva esquerda, saída Pucajamo, Caju. Transponder 5004, controle 120, decimal 80. 0.16, mantendo a velocidade, reporta no localizador. Só repetir o transponder. 5004. Passivo 6140, copiou pela Marciônico 350. Sola 10, no ponto esquerda, Pucajamo, Caju. 5004, transponder, 1208, controle. Oxalema 1140, cotejamento correto, chame para prospeccionamento, posição 02. 6140. Azul 2796, próxima quadra. Próxima quadra, meu filho. Azul 2796, autorizado de uma pessoa via Golf 677, da Recife, após direto, nível 190. Colagem da pista no zero, curva esquerda, saída Conde. Transponda 0273, controle 120, decimal 80. 7-2190 para João Pessoa, via Golf 677 até Recife, após direto. Decola da 1-0, curva esquerda na saída Conde. Transponda 0273, controle 1208. O azul 2796, cotejou e está pronto para o pushback no pátio 3. Azul 2796, cotejamento correto, autorizado, pushback acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Ok, já acionado, iniciando o pushback no 2796. Então, nível 090, e chame controle Aracaju 203, no voo. Topa Mike, voo local, Salvador, Salvador. Informação em curso quilo, 4-4. 3198, reação da navegação, voo Iduna, o 3198. Direto Iduna, 3198. Da pistão no 7, curva esquerda, saída Conde. Controle Salvador 120, decimal 80. Código transponder 0122. Do Graia, confirma pessoas a bordo. Gente, tudo Papa Mike, cotejamento correto para acionamento. Táxi decolagem a torre 1895, ajuste no 016. Azul 4207, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette. Vendedor Whisky, confirma a velocidade na aproximação? 160. Bem, a gente completa a sinal, torre 1895, bom pouso. Então, 3198, desça para 2.000 pés, ajuste a 0.16, está livre LS, reporta estabilizada. Reporta estabilizada, desça para 2.3198. Controle Salvador, bom dia, bola 648, saída Puca, passando 1.900 para o 350. Bolo 648, contato radar, suba para o 350, saída Puca. 350, saída Puca, quando possível para de Aracaju? Uno 648. Quanto é a saída? O Uno 648, temos dois tráfegos que o precederam na decolagem, fazendo o mesmo perfil de saída. Sim, a gente vai manter a saída, hein? 648, obrigado. Controle, boa noite, 64, passa 200, 0 na Mari. Uno 864, acione a identificação autorizada chegada Mari, desça até o 050. 050, boa noite, 64. Desejo não alinhar, livre decolagem, vento no 30 graus, 10 nós. Decolagem, meu nome é Desejo, não livre decolagem. Juliette, November Whisky, qual parte que segue após o pouso? Aéreo está. Já propondo cancelamento, passando externo, para pousar uma sete. Juliette November Whisky, plano instrumentos cancelado ao 5-3, curva esquerda, base pela direita, reporte final da 1-7. Juliette November Whisky. É isso aí. Azul 4, azul 2796, ingresso, bate 1 no Índia, ponto de espera torre, 1 no 8395, que é legal no 0, 1 no 6. Bate 1 no Índia, no ponto de espera torre, 1 no 8395, azul 2796, boa. Azul 2770, autorizado para o chamar cancelamento, chama para o táxi. O 1864, foi direto e rápido, presente. Posição 02. Puxa, nem 1140, mantém a posição aguardando. Sim, 140. 98 estabilizou no LS? Vai quantos anos visuais, a interceptar o localizador, fez uma viagem, avisou na pista. Mediar no localizador? Afirmativo. Completa final, torre 1895, bom pouso. Bom trabalho, fez um avião. Nono 739, acena identificação autorizada a chegada a mar e desça até o 0620. Jogando base, para a final, bate para lá. Uno 621. Uno 621, decola 54, controle no 208. 208, bom, 621. 2796, ali mantém aguardando autorização de decolagem, 2796. Ali mantém, 2796. Corre, Salvador, do Bote. Bom dia, outra 3198, passando o Duna, embaixo travado e avistando. Juliette, novembro, Whisky, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 20 graus, 10, não, check 3. Até travado. Bom dia, São 3198. Continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 3198. Order departure, good morning, go 1621, right now 2800. Roger, good morning. 1621, radar contact the departure, climb to level 360, the departure. Climb 1-1-8-4. Voo 1-1-8-4. Informação em curso quilo para Recife, está pronto, copo. Está pronto, 8-4. Voo 1-1-8-4, autorizado para Recife. Via rota do plano, nível 370. Decola da pistão no 0, curva esquerda, saída Pucajá, Maracaju. 1-2-0-8-0, controle, transponder 5043. Autorizado Recife. 370, conforme repetitivo, decola da 1-0, curva esquerda, Pucajão, Maracaju, 208-5043, gol 1-1-8-4. Correto, gol 1-1-8-4, posição 4, chama pronto. Solo, azul 2770 para o táxi, BOB 5-1, 3 horas, alterna vitória. Qual para B? Romeo B51. 270, táxi autorizado até a saída do pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1. Autorizado até a saída do pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio 1, 270. Controle de Salvador, é o azul 2796, tá no perfil da Conde, passando 9.300 pés. Azul 2796, contato radar, suba para 190, saída Conde. Para 190, saída Conde, o 2796. Still information, request clearance, Fortaleza. 1094, clear to Fortaleza, flight level 370, via flight plan route. Departure runway 10, after departure left third. MoMA departure, Froti transition. Squawk code 5042, approach 120.80. A veia pode voar Conde? O Gol 10, Magma. Direto Conde, obrigado, 279. Dan 3191, portão 15. Informação, quilo, autorização, Gavião. 3191, no quilo confere, mantém escuta aguardando, número 2 para 4. Táxi, Xané 63, digo 61 no 4052, a bordo, 2 horas e 10 minutos, resisto. Xané 6140, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da 10, quando lá torre 1895, quer negar 10 16. 16, a Índia 1895, ponto de espera, o Xené 6140, obrigado. Azul 2770, seguindo o Airbus da Avianca até o ponto de espera, via Pátio Uni Índia, no ponto de espera 1895, quer negar 10 16. Segue o Airbus da Avianca, ponto de espera 1895. Papá Azul, Luz Juliette Serra, informação em curso aqui, eu confirmo o horário do plano. Gente, mantém a escuta aguardando, número 3 para 4. Solta 3198, livrão. 3198, Alfa Juliette, portão 13, remota 13. Alfa Juliette para remota 13, está 3198. Sonar, I think you're 125.1, confirm the cap frequency, please. 13325. 4 ready to copy, pode copy. Go 1094, clear to Serra Bravo, Fox Zulu, via Upper Zulu, Anaina, Bangu, after Abuco, and then direct Fortaleza, flight level 370, departure runway 10, after departure, left turn, MoMA departure, Froti transition, squawk code 5042, Salvador departure 120.80. To Fortaleza, flight level 370 via Open Zulu 19 Bangu, Abuco, direct Fortaleza. Take off runway 10, third left, MoMA departure, transition Froti. Squawk 5042, Salvador departure 120.8 to go 1094, reach 10, ready to pushback and set up. Go 1094, read the back correct, maintain position, stand by to pushback and set up. Stand by, pushback and set up, go 1094. Tá 3191, pronto 4. Então siga na escuta. Tá 3191, autorizado Galeão, via UPA November 857 até Moço. Nível 340. Recola da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Transponder 5053, controle 120.80. Autorizado Galeão 340, 10, decola, curva direita, Dael, Leda, Irume, Upper November 857, Moço. Controle 208-5053-319. Estacionamento correto, está 3191, posição 5, Champrão. 0 pronto. 2770 ali, mantém cabeceiro 10. Ali mantém, 2770. Juliette Serra, pronto 4. Juliette Serra, autorizado, Serra Novembro, Charlie Lima, um no meu pé, decola da 17, curva direita, corredor Axé. Controle 1208, torre 1895, Kenya, o transponder 0117. Então o senhor não tem conhecimento de corredores visuais de Salvador, confere? Gente, então o senhor vai reportar no Través de Veracruz para novas instruções do controle. Charlie, Wolf, Oscar. Tá. Boa, 094, clear, pushback and start up, come right back. Clear, pushback and start up. And now you call it to start, boa, 094. 50, sai da PUCA. Salvador 350, perfil PUCA, Chané 61, no 4 da. Prossiga, Alpha, Echo Fox. Alpha, Echo Fox, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 150, decola da pista 17, curva esquerda, sai da Conde. Controle 120, decimal 80, código transponder 010275. Chamar o pátio para aberto. Gente, pago para aberto a torre então. 1895, que é legal, no 0 no 6. Serra Tango para o Santos Dumont. Formação em curso Lima, pronto 4. Pronto Tango, Whisky Serra Tango autorizado, Serra Bravo Romeu Juliette, aeroporto Santos Dumont, via Golfo 677, Vitor Tango Romeu, Whisky 6, Alfa Delta Alfa, nível 220. Cola da pistona 7, curva direita, saída da El, transição Coral. Código transponder 5023, controle 120, decimal 80. Já tá, poderia confirmar somente a rota, cotejar novamente a rota, por gentileza. Correto, Serra Tango, confirmando a transporte de enfermo? E o Pátio que se encontra? 45, gente, para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre 118, deixa o nosso, que é legal no 0 no meio, isso que certo. Salvador Ground, go 1094, right to back. 182 people on board, 3 hours 26 endurance, alternation Natal. 1094, approve taxi, vai para uma taxi Indian, to holding point, runway 10. On holding point, call tower, 118.95, QNH 1016. Free to taxi by April, India, and hold point, Salvador Tower, 118.95, go 1094. Gente, nessa proa, dentro de 1 ou 9 milhas, o senhor está sob o Paribe. Mantém pistão no 7. Ok, 40 autorizado pelo Centro Recife, direto Maceió. Direto Maceió, Xerém 63, 6140, obrigado. Cola da pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5055, controle 120, decimal 80. O Xenem 140 Recife, 12545, alterno 2085. 12545, 2685, 6140. Confirmando nível 360, confirma o gate que se encontra. Gate 3. No gate 3, chama para pushback acionamento, 4207. Por gentileza, o senhor poderia me confirmar as intenções? Esquerda na saída curva da presente. Sim, está autorizado. Então, aquilo Papa Mike, vento no 30 graus, 11 nós. O senhor poderia me confirmar depois da subida contra o que vai fazer? O controle está pedindo para o senhor confirmar. Tudo para aí, Serra Ecotel, reporta visual com a 7. 2 ou 9? 8, né? Fácil. Cruzamento do campo, se possível agilizando, aquilo Papa Mike, aguardando transferência. Fechando o cruzamento, agilizando, agora transferência, aquilo Papa Mike. Alô, do Tower, good morning, go 1094. 1094, my preposition. Pretend position 1094. Estabilizou no ar, igual 1739, campo à vista. 1739 completa com a torre de 295. 295, bota, bom dia. Whisky Serra Tango, autorizado o táxi até Papá, chama na Papá, Whisky Serra Tango. Ainda pro acionamento. Liga só na chama para o táxi, Serra Tango. Liga para o táxi, né? Autoriza agora a proa direto da Salvador, a sua Salvador. Então mantém os corredores visuais, já que está com referência, mantém essa proa por mais 10 milhas, o senhor está sob Paribe e prossegue no corredor Interlagos. Transponde 0122, controle agora 120, décima 8, grato, aquilo Papa Mike. Eu te agradeço, aquilo Papa Mike, tomou voo. Grato. 1739, na escuta? Prossiga, baixei, travou. 1739, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 129. Livre pouso, voo no 739, pistão no 0. Controle Salvador, bom dia, é o Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike, mantém essa proa, a situação agora o 050. Apenas para informação, o senhor prossegue agora para o ILS X-Ray? Ele autorizado, está firme. Gente, ainda mantém essa proa, livre ascensão ao 050, aguarde vetores para interceptar o localizador. Mantendo proa, livre ascensão ao 050, aguardando autorização. Orientação para a vetoração, aquilo Papa Mike. A visual não acertou? Visual, visual. 0200, formação em curso Lima. Tá frente da linha, mas pra sua quadra. 02000, autorizado, Serra Bravo, Lima Serra, via Golfo 677, até Ilhéus, após o Whisky Uno, nível 220. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, transição coral. Transponda 5046, controle 120, decimal 80. Corpo aéreo 2000, autorizado na Rua Santa, Golfo 677, Whisky Uno. 220 ao nível, decola da 10, curva direita, saída da El, transição coral, transponder 5046. Correto, Força Aérea 2000, confirma pessoas a bordo. Tá com 2, 1 a bordo. A gente chama para acionamento. Chama. Bola 739, salvo no 1 direito, no 2 e no 1. Direito, 2 e no 1, banqueiro. Controle, aquilo para Palmar, estamos cruzando 2200, agora recebe informação do transponder. Afirmativo, agora Alfa e Charlie, o quilo para Palmar, cruzando agora 2100 pés. O senhor prossegue para o LS X-Ray? Afirmo, quando autorizado. Gente, então, sobre o vetor, curva agora à esquerda, vai na proa 330, acessão ao nível 050, quilo para Palmar. Curva à esquerda, 330, acessão a 050, quilo para Palmar. A uniforme Serra é com hotel. Qual parte que segue após o pouso? Parte da bata. Gente. Controle, Salvador. Charlie Gopiola. Quatro, gol, um, nono, oito, quatro. Autorizado, feedback, acionamento, chama táxi, gol, nono, oito, quatro. Autorizado, chama táxi, quatro. Força aérea 2000 está pronto para o acionamento. Força aérea 2000, livre acionamento, chama para táxi. Controle Salvador, Charlie Golf Oscar. Charlie Golf Oscar, controle, prossiga. Eu estou agora a Cadê Marina 060, a 8 minutos e a 14 milhas de Salvador. Posso aprovar Salvador agora? Negativo, Charlie Golf Oscar só vai manter os corredores visuais e apenas para informação mais 4 milhas o senhor está sobre Paripe. Aguardando, sobre Paripe, você vai ser reportado e após prossegue no corredor Interlagos para coordenação com a torre e chamá-la. Ok, voa de 109 Ford, Airborne as was 4, contact Nautil, the departure control 120.8. 1208, go 1094. Controllers, departure control, go 1094. Salvador, departure control, go 1094. Confirme. É o go 1094. Voo 1094, mantenha pro até 3 mil pés após o voo a Momo. 1094 devido a tráfego, mantendo 3 mil. Até pro até 3 mil pés após pro de Momo. Voo 1094. E o Papa Mike agora curva à esquerda, vai na proa 2270. Curva à esquerda, proa 270, pelo Papa Mike. Serra Tão, autorizado, ingresso. Reposta linha, plano pistão no 7, Whisky Serra Tão. Livre ingresso, vai exportar com a linha de pronto no 7, Serra Tão. Uniforme Serra Equatel, o solo aos 17, liberando à esquerda, a estação na frequência livre. Bom dia. Charlie Golf Oscar. Charlie Golf Oscar, na escuta. Apenas para informação do senhor, agora está exatamente sob tarife. Eu aguardo agora reportar para eu aprovar direto para Salvador. Gente, direto para Salvador o senhor não vai voar, o senhor está vindo visual, o senhor vai ingresso nos corredores visuais. Porém, o senhor tem condições de manter referências visuais agora na proa 110 para serem instruídas a pista 17. Guarde, por favor. Pushback acionamento, portão 5, reporta para o táxi. Retrato, demora para o táxi 2192. Para o táxi 1184, 320, porta aberta 146. 303, bom voo. 303, obrigado, boa. Saque sua direita, via Índia, ponto de pera 1-9-395, ajuste 1-0, nomeio, bom voo. 1-0, nomeia, Índia, 18, nomeio, bom trabalho, 1-9-4. Quantos de Zuaia na proa 1-1? Sente, prossegue nessa proa, reporta visual com 1-7. Oi, informo que o rádio está um pouco chiado e a mensagem está saindo um pouco entrecortada. Eu não consegui copiar todas as informações do senhor, não. Eu gostaria que o senhor repetisse, por gentileza, o nível e a rota. Está próximo ao táxi no pátio militar. Reporta na hotel para o cruzamento. O ajuste no 0, 1-6. Reportará na hotel ajustado. Seguinte, é, guardião 08, capitão, só confirmando, capitão Ferreira. E já está pronto para acionamento? Então, Salão Ferreira, ciente, autorizado táxi até a Oscar, chama na Oscar o Guardião 08. Polícia Serra Tango, decola ao 20, controle no 208. 1-208, Serra Tango. 1-62, aciona a identificação, autorizada a chegada a Mari, desce até o 050. Pronto para decolagem. Gente, aguarde, bom. Aguardando. Opa, Tango, isso que serra, Tango. Aguarde só mais um minutinho, guardião. Ao 220, saída da El, isso que serra, Tango. Isso que serra, Tango, após 2.000 pés, autorizada pro de coral. Para os 2.000 pés, para o de coral, isso, certo? Charlie Golf Oscar, visual com 7? Ainda não. Fecha a porta visual. Guardião 08, ali mantém cabeceira 10, 17 corrigindo. 10, 10, 94. Cruzamento 10 autorizado, prossegue após via Delta, Alfa, Juliette, Pátio Índia. No ponto de espera, 1118 decimal 95, o ajuste 10 no meio. Juliette, Alfa, Delta, Pátio Índia. Comeia. Curva esquerda, descendo para 2.000 pés, você não pode confirmar a proa. 240, o último vetor será para interceptar o lote. Após código, depois do vetor está lá. Afirmativo, correto, primeira curva esquerda, alinhar, livre decolagem. Alinhar, faz giro da tomada para o aeroporto. 1-1-8-4, mantendo posição devido à aeronave com prioridade, decolando a cabeceira auxiliar. 1-1-8-4. Tem uma Lima Fox? Chamou, é isso? 6-7, no parte 5, o aeroporto está? Mantenha-me escuta agora, quando prepara a saída Conde. Gente, então negativo ainda visual com a pista 17. Agora eu estou aprovado com a pista, já estou visual com ela. Gente, torre agora 1895. Não copia a mensagem, Charlie Bocchiotti. Completa agora com a torre 11895. Obrigado. Salvador, Charlie Bocchiotti. Charlie Golf Oscar, continua aproximação ao final da 17, aguardando autorização de pouso. Aqui. Guardião 08, decola aos 23, controle 120, decimal 8. 108, guardião 08. Cuida tanque. Ok? 2402, 10, 1, 1, 0, informação, Aero está? Afirmo, aero está. Gente, Charlie Golf Oscar, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 109. Informo que ataque seu papá já tem uma aeronave aguardando. Efetue o backtrack após ataque seu papá. Faça 180 e aguarde para ingresso quando pouso. Quando for após o pouso. Afirmo. Perda para o localizador, para 140, reportado localizador, filho para papai. Controle Salvador, no Cordial, bom dia. Guardião 08 decolou, saída Mama. 0194. Guardião 08 está visual com tráfego à sua esquerda, 3 milhas para pouso na 17, cruzando agora 300 pés. Afirmativo, transa tráfego antes que isso. Visual com o mesmo? Firma. Guardião 08, vou ir direto ao Momo. Direto ao Momo, está presente o Guardião 08. Charlie Golf Oscar, final da ONU 7. Pouso autorizado, Charlie Golf Oscar, vento 120 graus, 11 nós. 180, serviço radar terminado. E chama o controle Léo, 1201. O 1162 reduza para 220 mais. 220, uma nota do Aracaju, nível 190, via Golf 677, da coluna 0, curva corrige da coluna 7, curva esquerda, perfil de saída Conde. Aceno transponda 5024, 120, decimal 80, controle. Guardião 08, voe direto Momo da presente. Na Pro de Momo, Guardião 08. Está livre da restrição, Guardião 08? Não dá para mais um pouquinho de velocidade? 129. Gente, quanto é a velocidade que o Papa Mike tem condições até o externo? Afirmo. Guardião 08, livre da restrição, suba para 130. Subindo para o nível 130, Guardião 08, grato. Controle Salvador, o Serra Tango está em missão de transporte C. Solicita se possível coordenação com o centro para voar na proa de Vitória. Isso, Serra Tango. Gente, inicialmente mantém a coral, agora de coordenação com o Recife. Mantendo a coral, agora de coordenação, isso, Serra Tango, graças. O Quilo Papa Mike já estabilizado? Já estabilizado no localizador, o Quilo Papa Mike. Gente, mantendo a velocidade, torre 1895. 1895, grato, Quilo Papa Mike. O 1184 decola aos 26, controle no 208. 08, mantido. Então 3191 ali, mantém pistão no 0. Tem mantido no 0, 3191 data. O 1184, contato radar, suba para o 370, sai da PUCA. 370 na PUCA. Alfa Eco Fox Livre Tanacham para o táxi. 00, identifica a chegada Mari, desce até o 070. Identificou, área, o 070, né? Na minha 200. Whisky Serra Tango? Whisky Serra Tango. Com conhecimento da posição Caran? Afirmo, Whisky Serra Tango. Aqui minha Proideal da presente para essa posição? Mais um minuto, Whisky Serra Tango. Frequência livre, bom dia. Torre Vila Papamac para FUI LS já livrou uma catástrofe. Gente, Vila Papamac continua aproximação, guardando autorização de pouso. Continua aproximação, a intenção do Vila Papamac é remeter e fazer um novo procedimento. Gente. Então 3191, livre decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-9. Vendo 3191 da tarde. Papamai, continue a aproximação, para informação, temos o Airbus da TAM, iniciando a rolagem neste momento. Está ciente da aeronave da TAM, iniciando a rolagem do Papamai. Pelo Papamai, a intenção é remetida, toque, arremete ou arremete no ar? Arremete no ar e acende para 2000 no prolongamento da pista, o Pelo Papamai. Ciente, depois segue para novo procedimento? Afirmo. Ciente. Oxéria 2000, tá na ponte de espera, guarda. Oxéria 2000, sétima, tá na ponte de espera. Rádio 108, estima Serra Brava, passou ao 1800. Gente, quase 108, pouso no 800, confiado. Pega o Guardião 08, solicita, se possível, coordenar proa direto para a descida. Aguarde coordenação. Guardião 08. Azul 4082, desça para 050 com fim de velocidade. Desce para 050, está mantendo 250 nós, Azul 4082. Sente. O Xanair 6200, desça para o 0620 e 250 nós, é o número 3 na aproximação. Desce para 6.259. Controle Salvador, bom dia, 3191 da TAM, na DAEL. Contato radar, TAM 3191, voo 340 na saída da DAEL. Autoriza direto Leda, 3191. Sim, TAM 3191, após 2000, autorizado Leda. Após 2000, Leda, 3191. A barra de parada tá ok? Gente. A quanto é que está autorizado Serra November, Juliette Delta? O nome 1500 pés, decolagem 35, em coordenação com a torre. Decola direto com a proa do destino, acionado 0132. Ou controle aéreo 120, décimo 80 e a torre 1895. E aguarde transferência. Está acendendo para 2000 pés e curva esquerda, agora na transferência aqui do Papamai. Oxéria 2000, ali mantém pistão no zero. Ali mantém o 2000. Recente 02, dá presente para acionamento e tag 1895, a torre no zero no meio. Bom voo. TAM 3191, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, 3191, bom dia. Mais para o TAC. Lulu Juliette Serra, livre, decolagem, pista 17, vento 130 graus, 89. Copiado, azul 4207. Táxi autorizado direita via Índia, ponto de espera 198, décima 95. O ajuste na 096. Obrigado, até mais, até a próxima. Gente, aguarde. 082. Nono Medoc. 2 completa final, torre 1-1-8, decimal 9-5, bom povo. 8-9-5, obrigado. Sala 2000. Beleza, vai virar o 060 para o 050. 082-2000, ajuste no 06, livre LS, reposto estabilizado, azul 4082. Segue descida 2000 pés, ajustado no 06, com graça estabilizado ILS X-Ray, azul 402. Puxando M6200, na presente voo Duna direto, descida para 4000 pés, o ajuste no 06. 74000 no 06, direto Duna da presente, o Xané 6200. Livre. Guardando. Para o novo procedimento, está nivelado a 2000 e seu curva à esquerda para orientações. Livro aquilo para mais 2000 pés, agora o contato radar está restabelecido. Efetua curva à esquerda na proa 350, o limite será 5 minutos na proa. Proa 350, qual o limite, por favor? 5 minutos na proa, o quilo para mais. 350, o quilo para mais. 128 contrato. Pioneiro 45, protegimento correto, acionamento de ponto risco, reporta para iniciar o táxi. Juliette Serra prossegue mil pés no corredor Axé, reporta o farol da barra. Bom, 1162, pouso autorizado, pista 10, vento 1130 graus, 109. Pouso com 1162. Via decimal 85, bom voo. Força aérea 2000, decola aos 35, acione o código 5046 e chame controle no 208. Sente, acionado 5046. Presente direto Fortaleza. Direto Fortaleza, guardião 08, grato. Controle de força aérea 2000, subida da EL. 000, aciona a transponder 5046. Acionado. .000, contato radar estabelecido, agora cruzando 2000 pés, 2.5 milhas de Salvador. Suba nível de voo 200, saída da EL. Hotel 200, subida da EL, força aérea 2000. 220, do Fosseira 2000, e se tiver condições, a presença está autorizado voar direto coral. Direto coral, acendendo para o 220, Força Aérea 2000. Controle Salvador, bom dia, Janela 6250. O Papa Romeu Quilo, Papa Mike, completa esquerda na proa 280. 280, limite 7 minutos na proa. Curva esquerda, 280, 7 milhas da proa, o limite? 7 minutos. 7 minutos. Primeira nave modulou pro controle. Azul 402, estabilizado, ele é X-Ray. Azul 4082, completa final. Torre 118, decimal 95, com pouso. Torre 1895, obrigado, bom dia, Azul 4087. Controle Salvador, Oceania 6255. 6255, aciona identificação, descida no nível de voo 050, chegada à Mari. Gente, voo 050, pode baixar? Autorizado. autorizado direto do TAP, obrigado. Turu Juliette Serra está voando direto Taru? Estou em Salvador, bom dia, Azul 4082, ILS X-Ray, 6 milhas no final. Azul 4082, informação de tráfego à esquerda, decola aeronave, cabeceira auxiliar, não interfere com a aproximação. Ao papá uniforme Lima Alfa Charlie, restritor no meu pé. Pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 119, Azul 4082. Livre pouso na pista 10, ciente da tráfego decolando auxiliar. Azul 4082. Agora não, escuta. Pelo Sierra Eco Hotel, prossegue condições visuais, inicialmente mantendo 1000 pés sobre o solo para a Feira de Santana. 1000 pés inicialmente, Sierra Eco Hotel. Silvio Eco Zulu Novembro prossegue no corredor Caixa Prego até Paripe, Paripe ingressa em Interlagos e reporta em Paripe ingressando no corredor Interlagos. 4207, visual com tráfego na curta final? Negativo. Após a passagem do tráfego ali, mantém. Após o tráfego, mantém 4207. Informa o tráfego às 12 horas, aproximadamente 3. Está mantendo 2000 pés, é um Eco Charlie 4-5. Ciente, vai ficar atento ao tráfego. O Kilo Papa Mike completa esquerda, esquerda proa 260. Esquerda 260, Kilo Papa Mike. Papa Mike, aeronave aproximando aí pelo seu lado esquerdo, mantendo 1000 pés em condições visuais em outro leve avançado, prosseguindo direto para João do Val, Feira de Santana. Tá sendo o tráfego, o Kilo Papa estabilizado, acionando é 200. É 200, completa final, chama a torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. Completa 295, braço. Torre, Salvador, acionando é 6200. 6 milhas externas, já abaixado. Continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 6200, reduza para a mínima. A aeronave vai iniciar a rolagem em poucos instantes. Vai reduzir do Oxfam, né? 6200. Azul 4082, solo 40, Libéria direita, solo no 211. Libéria na direita, 211, Azul 4082. Zulu, Juliette Serra. 110 graus, 12 nós, livre decolagem. Na minha CTR, o Zulu, Juliette Serra, confirma se chamar de pouso. 5-5-6, prepara a saída da Eulidiru, me guardando cópia. Obrigado. Bom dia, Azul 4082, táxi Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1, Azul 4082. Lima Fox, livre se não achou para o táxi. Guardião 08. Escuta, prossiga. O contato radar foi perdido, serviço radar encerrado, agora 34 milhas de Salvador. E agora subindo o nível de voo no 30, chama o Centro Recife para informação e alerta. Frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Bom voo. Vai chamar agora o centro. 1-2-5-4-5-1-2-6-8-5, grato, até o retorno. Controle Salvador, boa tarde, 14207, você escuta, Dael? 14207, boa tarde, contato radar estabelecido na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 3, 07, Dael. 3304207. 3620. Ciente, 360, Dael, 4207. Papa Mike, para estabilizar na final do procedimento, esquerda para o A1 50, reporte estabilizado. Para o A1 50, curva esquerda, reporte estabilizado, filho Papa Mike. Olho Salvador, Guardião 08, reporte. Sossiga 08. Contra o recurso, senhor, nos informou. E estaríamos ainda sob a jurisdição do controle Salvador. E nos recomendou que chamássemos o controle Salvador. Para as 60 milhas. 08. Toma T130 em contato até 60 milhas, o 08. Entra, mantém a escuta do controle Salvador até 60 milhas, o guardião 08. Mantém o nível 130. Firma? Notificação, papai, o meu Vitor Hotel Delta. Não tem no sistema, aguarda que vou checar de teste. 55. 6255. Aeronave aqui, tem altimetria, sabe informar? Positivo, tá fora da CTR. O último contato, ela informou que estava a 2.500 pés sobre o mar. Ah, tá sobre o mar, então tá bom, obrigado. 2-1-1. 1-2-1-1? Isso. Obrigado. Controle, o Kilo Papa Mike está estabilizado, no localizador. Papa Mike, torre, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8-9-5, grato, Kilo Papa Mike. Até mais. O Xanã 6200 via Alfa, Juliette, portão 1-1. Zero zero, copiou? Agora sim, nós temos. Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, portão 11, Xanã 6200, 00. Filma, reportar estabilizado, dá 1-0, isso? Afirmativo. Ok, obrigado. Reporte para remetida. Reportará para remetida. Corrijo, reporte iniciando a remetida. Reportará iniciando a remetida, aqui no Papa Mãe. Lima Fox, ali mantém pista 1-7. Decola da presente, taxi da cabeceira, com o Pioneiro 45. Ok, da presente mantém a posição e chama 1-2-1. 1-8-9-5-2. Positivo, livre, eco do 9M, condições visuais no tráfego, não sei se eu quero informar.